Bom é quando faz mal, uhul. Estamos começando mais um Bem-Amiches! Primeiro Bem-Amiches de 2016! Aê! Hoje aqui comigo temos o Kotaka! Opa, tomando um sorvete de chocolate parafina aqui. Temos o Flammer! Ah, como era bom comer cheats com aquele sachêzinho de ketchup que vinha, hein? Oi? Oi, cara! Nossa! Nojo! Que nojo! Deus, Deus! Coisa horrorosa! Coisa horrorosa! Temos também o Ciro Vini. Aí, alguém lembra daquele suquinho verde, brilhoso, que vinha dentro de uma arminha? Sim, cara. Aquilo lá era bom, tu simulava um suicídio e ainda tomava um suquinho. Eu não simulava, cara. Sinto lhe informar. Suicídio é um caso. Eu confesso que eu fazia um oral na arma. Temos também o Segui. Cara, eu curti aquele salgadinho de bacon que tinha pelo menos 3 vezes o meu tamanho no pacote, que você pagava 50 centavos, tá ligado, velho? Melhor vai. E também temos o Tom. Eu devo contar pra vocês que eu ia pro colégio com bigode de suco daquele que era um pacotinho de 10 centavos. Que fazia 2 litros. Fazia 50 litros. Sim. Fazia 2 litros de refrigerante. O Tom tá tomando suco. Não, suco do que suco. Ele fazia, ele fazia 2 litros, mas também tinha 3 que era pra render. Pra render. Isso aí. Tava mal ainda. Você ia ficar forte demais, tá ligado? Ficava forte demais. Ele usava pra desentupir os canos da pia. Diabo verde, usava de como diabo no lugar de diabo. Ele tinha várias funções, era pinho-sol, diabo verde e suco. E ao ver, gente, deixa aquela porra cair na roupa pra você ver, mano. Cândida, então, sei lá, tá ligado? Então, galera... Cândida! Como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos falar dos cânceres de infância. Era muito câncer. Era pra gente estar morto. Era... A gente tá, cara. Nem foi uma pauta decidida agora, né? Não, que isso. Tá, não, a gente tá estudando faz tempo. Mais de um ano que a gente tá pensando nisso. Nós fizemos o recesso justamente pra isso, pra poder pensar em umas pautas elaboradas e tal. Estudar o assunto. Então vamos. Pensar no som pro site. É, o som do site. Vamos começar logo essa porra. Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, mano. Nada. Ordinária. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Cara, eu não lembro quem é que falou do ketchupzinho que comia no salgadinho. Alguém lembra? Alguém lembra daquele bagulho que vinha junto? Vinha em Ruffles, vinha nos Fandangos, eu acho, sei lá o que era. Não era um treco, não era ketchup, cara, era um treco azul, velho. Foi um bagulho doce. Era no Cheetos. Eles tinham um molho de cada sabor. Eles tinham molhos de vários sabores. Daí você tinha sorte de ver qual vinha. Nossa. Tinha um que era azul. Aleatório. Tinha um que era azul, doce, e não fazia o menor sentido. E tipo, era tipo estágio, tá ligado? Sei lá, uma merda. Eu era essa criança gourmet, eu assistia na Maria Braga, daí esse azul eu achava que era agridoce. Ai, meu Deus. Criança gourmet, puta merda, Tom. Criança gourmet é foda. Ô Tom, você errou mais ou menos, não era agridoce, era agrotóxico. Pô, minha mãe tá aqui, cara. Eu tô assim, tá muito alto, não. Cara, como tinha essas merdas, né, velho? Pô, o pior é que eu não gostava dessas porcarias, velho. Essas eu não comia. Essas que vinham junto de salgadinho, eu não comia. Velho, eu tava lembrando de uma agora. Tem um produto que eu preciso saber se eu fui a única pessoa que comeu. Porque sempre que eu falo pras pessoas que eu gostava, as pessoas me olham com isso, nunca existiu, você sonhou. Um chiclete. do Looney Tunes que mudava de cor enquanto a gente mascava. Sim, lembro. Sim, sim. Era da Buzz. Sim, era eu acho que era a radiação. Não, tinha várias cores. Tinha azul, mas eu lembro que tinha um cinza e preto. Cara, isso com certeza era muito radioativo. Cinza. Mas ele mudava de cor. Você tava fulígio, você não sabia. Não, carvão, né? Carvão. Era pra limpar os dentes, na verdade. Fazia a mascar aquilo, você terminava igual quando os malucos pirram spray cinza do Mad Max na boca, tá ligado? Você falava, o que tá acontecendo aqui? Witness me! Mas, cara, eu lembro que tinha aqueles ping-pong block lá, que tinha o preto e o azul. É, dessas coisas. Era Black and Blue, Black and Blue. Isso, é, Black and Blue. Mas o azul tinha gosto de banana, tá ligado? Tipo, era muito doido. Mas vocês lembram que daí teve, eu não lembro se era do ping-pong também, que teve um que tinha vários sabores, tipo, mas sabores de gente, assim, tipo, laranja... Que? Sabores de gente? Fêmur, né? Não, fêmur, amarelo. Não tinha sabor. Não, esses carvão e metal, tá ligado? Não sabor carvão e metal. Eu digo, tipo, era assim, era laranja, morango, era três sabores no mesmo chiclete, assim, separadinho. Não sei se vocês lembram. Ah, assim. Lembro isso aí. Eu tentava ficar separado, e o gosto era mesmo. Mas o gosto era igual. Não, falou assim, gosto de gente. Eu lembrei agora do Solid Green. Solid Green. Solid Green, Spirit of People. Na moral, mano, um bagulho que eu achava muito bizarro era aquele pirulito que é de chupeta, não sei se vocês lembram. Claro, chupa, puxa, push pop. Não, não era esse, era o que era uma chupetinha mesmo. Era um mesmo. Tinha formato de chupeta, bem vagabundo. Ah, esse é puro açúcar. Ah, tô ligado. Era um pirulito de açúcar, sem gosto de nada. Esse negócio era gosto de morte, velho. Era muita emoção. Você não tá ligado, cara, eu moro no interior. Você não precisa falar se vocês lembram, eu tava chupando... Eu tava comendo agora, tá ligado? Tô vendo, tá ligado? Esse é vocês lembram da emoção? Mamãe trouxe da feira, né? Boca, né? Cara, mas uma coisa que eu achava bizarra, cara, é que eu já tinha bom senso. Eu não comia essa merda. Eu usava no dedo, como um anel. Eu não sabia o que era pior. Não, peraí, como assim? Tinha bom senso? Desde quando tu já teve bom senso, pô? Pô, velho, eu não chupava o pirulito lá, que era muito mal, cara. Isso já é uma evolução. É só açúcar, cara. Só açúcar. É açúcar que a gente... Moça, eu não sei quem que mandou a foto do Mandio Pan aqui, mas parece um cara de Bigman comendo salgadinho. O treco preto parece o cabelo do cara indo pra trás, amigo. Pô, Milho Pan, cara, aqui era o Milho Pan. Milho Pan. Milho Pan. É um saco que tava... Tinha Dona Cecília que fazia muito sucesso desse. Saco do tamanho do cara, tu levava uma semana comendo aquela merda, tá ligado? Tu pedia um salgadinho, tu pedia um salgadinho pra tua mãe, ela te dava aquela merda lá, não precisava se preocupar o resto do mês de te dar salgadinho. Ah, ele não, você mordia, ele não fazia crack, ele fazia... Ele amassava, ele compactava, ele não... Então, e quando tu botava ele na língua, ele absorvia toda a água do teu corpo. Sim! era um Bob Esponja, assim, o bagulho, velho. É, ele era o Milho Pan Esponja lá, ó. Cara, alerta de tsunami, se você abrir uns 10 sacos de Milho Pan e fazer uma barreira assim na praia, a água não chega, velho, a água não chega depois. Eles podiam ter salvo aquele país, Japão. Lá. Japão, Chile, qualquer um. Mariana. Aquele do filme. Mariana. Se a barragem fosse Milho Pan, nada disso teria acontecido. Gente, ia ser tempestade de areia, imagina. Nossa senhora, cara. Vocês lembram de um salgadinho que teve aquela época que os Tazos fizeram sucesso? Sim, foi os Tazos. Daí teve um salgadinho, um salgadinho que imitou e ele lançou os Tazos do folclore brasileiro. Nossa, tinha o boi. Pior salgadinho do mundo. Como assim, cara? Mano, na moral, tipo, bagulho da máscara, Pokémon, Looney Tunes, Curupira. Quem que vai querer o Curupira, velho? Sério? Olha que bosta, mano. Eu troco. Tem certeza que era de salgadinho, terror, cara. Porque eu lembro que vinha uns trecos num biscoito recheado, uma bolacha recheada. Um como é que era assim, aquela lá, o. Que vocês comeram lá, o Vini? Era o chiclete. Chiclete tinha os monstros fantasmas. Tinha. Era biscoito recheado bizuca. Bizuca? Com certeza, cara. Que viu aquele pacote 3. Tipo, leve 3 bizuca e ganha um tazo do folclore, tá ligado? Tipo, um boto. Um tazo da mula sem cabeça, né, velho? Um boto. Cara, eu lembro desses tazos. Isso aqui era folclore, velho? Era com chiclete, não. Esse era de terror. Ah, tá. Vocês acharam a imagem? Eu tô procurando e não acho. Esse do folclore não existe. Não, eu digitei tazo folclore e não apareceu aqui. O... Piton, acho que não existiu, hein, velho. Tinha aquele dado. Tinha aquela época e daí vinha os susto parts, aquele que vinha uns pedaços de dedo, uns pedaços de língua, tá ligado? Sim! Cara, sabe o que eu quero falar? Esses negócios eram muito ruim, cara. Eu comi acho que a língua, não lembro. Não era de comer, era muito ruim. Eu sei. Mas, tipo, velho, eu não sei, cara. Era amargo, né, cara? Era amargo pra caralho. Eu tinha um nariz, eu dei uma dentada no nariz que eu tinha. Era um gosto amargo, ruim, igual aquele. Lembra aquela mãozinha que você pegava o tasto do máximo? Não, gente, não era o mesmo material. Era o mesmo material. É, mas tu tem que entender, Tom, que a gente era imbecil. A gente comia essa porra. Vem uma limpa. O que você faz se brincar com os coleguinhas? Você põe na boca. Eu provei o cérebro, tinha o mesmo gosto do dedo, tá ligado? Era muito ruim. Cara, é com bagulho que não tem nada a ver com podcast, mas na moral, cara, eu curtia comer borracha quando era criança, mano. Era mó gostoso, velho. Isso explica muita coisa. Cara, eu curtia comer borracha, biscuit era ruim, massinha era muito salgado, tá ligado? Era embaçado, velho. Cola quando endurecia era da hora, cara. É que eu não posso nem usar a desculpa de que eu era criança, cara, porque quando eu tava o quê? No segundo ou terceiro ano do colégio, cara, dava pra me formar e ir pra faculdade, eu comia a maquiagem das minhas colegas. Caralho, os caras. Tá ligado aquela cena que aparece o cara assim, pega aquela bandejinha que as minas tem de pó, acho, sei lá, que porra é aquela, os bagulhos tudo colorido, assim, azul, verde, rosa, um negócio assim, pegava e metia o linguão, assim, tipo, pegava e lambia a porra inteira, assim. Eu tô imaginando ouvindo se ela pegando batata frita, assim, encostando no vermelhinho e comendo, assim, de TV. Outra coisa que eu fiz que foi horrível, imaginando o Vini saindo com a cara. E depois, cara. Tá ligado? Uma coisa que eu fiz depois foi comer rímel, cara. Passa no olho, tá ligado? Eu botei o treco na boca e puxei que nem um pirulito, assim, deu. Caralho, que gosto horrível, cara. Aquele pirulito de molhar no saquinho cheio de açúcar, cara. É, Deep Lock, sei lá o nome daquela porra. Deep Lick, isso. Era horrível, cara. Era horrível. E aí eu fazia isso e não contava pra minhas colegas e elas continuavam usando as maquiagens com baba do vídeo. Ah, se você for pensar, eu uma vez eu botei shampoo de chocolate na boca. Tinha cheiro de chocolate, queria saber se o gosto era parecido, não era. Minha prima de 15 anos fez isso com a água, porra. Não, eu era criança, foi quando lançou o shampoo de chocolate. Eu lembro que eu fiz isso e o shampoo não era de chocolate. Não era. Ah, porra. Flammer! Não dá pra falar. Talvez, fala podcast, aí. Flammer. I'm sorry about that. Então, vocês estão falando... Ah, ele pensa em inglês. Vocês estavam falando dos brindes que vinham no salgados e tal. Mas, tipo, uma parada que eu botei na boca também uma vez e mastiguei era aquela melequinha que vinha do Máscara no Cheetos, tá ligado? Nossa! O Pega-Tazo. Pega-Tazo, velho. Eu dei uma mastigada uma vez quando era criança naquilo, velho. Será que é um treco muito bizarro que fazia com a mão que puxava os Tazos? Não, sabe, ela caía no chão uma vez, pronto. Já tava impregnado de tudo que sujeira no chão, mano. Não, tipo... Aquilo lá ficava com todas as doenças que tinha na escola, né, cara? A coisa que eu mais gostava quando era criança era a jujuba. Aí quando eu peguei aquela primeira vez, tipo, eu... Olha, veio uma jujuba dentro do meu Cheetos. Uma jujuba enorme. Deu um mordidão, velho. Pra quê? Grudou no meu dedo todinho, né? Merda, uma mordida com vontade. Nem provou o negócio, tá ligado, né? Tipo, não, foi com gosto, sabe? Pra mim era jujuba, de certeza, sabe? Você tá ligado que hoje essa mãozinha do Batman é meio de cultura em laboratório de bioterrorismo, né? Por tudo infectava aquela merda, cara. Era muito nojento. Tu ia pegar o Tazo, tu errava, acertava o chão, porra, fudeu. Já não tava imundo. Era 53 cabelos, mesmo todo mundo na casa sendo careca, sabe? era muito câncer essas coisas, cara. Esses pedaços, nem sei do que é feito, isso aí nem era borracha isso. Mas, sabe o que eu lembrei agora? Placenta. Eu lembrei que, tipo, eu gostava de pegar pingo d'ouro. Nossa senhora, que horrível, Godot. Vai se fuder. Aí vem aqui, ó, pega e vira uma placenta de plástico, de borracha. A placenta de plástico. Hoje, naquela época, hoje as crianças brincam com a moeba, né? É. Agora, antigamente eles brincavam com a placenta de brinquedo. Ui, eu sou um placentinho! Vamos brincar! Placentinho! Fala, Vini, o que eu ia falar aí? Eu tava lembrando que decomposição, tipo, nessa... placentinho, tá ligado? O corpo. Nessa vibe de comprar salgadinho, cara, eu lembro que eu brincava muito. Tipo, eu comprava o Pingo Douro, aí eu jogava ele pra cima e, tipo, ia muito alto e eu conseguia pegar com a boca, tá ligado? Só que uma vez caiu o negócio de volta e não era um Pingo Douro, cara. Era um tesouro e eu mastiguei. Caraca, velho. O besouro pegou o Pingo Douro no ar e o Vini pegou o besouro do cara. Cara. E o cachorro pegando um frisbee, sabe? Nhaque! Que merda, Vini. Ah, cara, eu já comi muita porcaria nessa vida, velho. Ai, cara. O sorvete que eu tava tomando, cara, ele foi lançado quando eu era criança. Você tem ideia? Na geladeira desde então. Ué, não venceu ainda? Caralho. Não, a marca que eu tô falando, porra. Ah. E tipo, foi no estouro das lojas de 1,99. Você tem ideia? O sorvete era 1,99. Era R$1,99 o potinho de meio litro de cerveja. Era caralho. Cara, hoje em dia você não compra nem a madeirinha por R$1,99. Tá embaçado, cara. Era um potão, cara. Era R$1,99, era sorvete todo dia, cara. É, o. Não compra nem. Quando estourou. Quando estourou as lojinhas de 99, era legal, porque era tudo R$1,99 mesmo, né, cara? Eu comprava os bonequinhos por R$1,99. A Gas Maria Mole que tava lá com vencimento de 10 anos, né? Caralho. E o mais massa que você chegava lá, mano, era tipo boneco caro pra caralho, R$3. Você falava assim, não, é R$1,99. O cara baixava o preço e fazia por R$1,99 pra você, tá ligado? Você, caralho, maluco. Foda que nessa época aí, cara, tinha o pai de um brother meu, ele abriu várias lojas de 99 aqui em Caxias, né? Hoje em dia o cara tem muita grana. E aí uma vez eu fui numa loja de 99 com ele e tinha, tipo, agora que o Godoc falou umas Maria Mole, eu lembrei aquele sorvetinho que vinha uma bexiguinha em cima. Ah, sorvete seco, era de Maria Mole, era sorvete de Maria Mole. Mole em cima da casquinha murcha. Vinha com aqueles aviãozinhos, tá ligado? De plástico, aqueles aviãozinhos de plástico. Aí eu lembro que eu peguei um treco desses, eu olhei pra ele assim, pá, pegou uns negócios pra nós comer e tal. Ele olhou pra mim com uma cara assim, tipo, pega não, pega isso aí. Deixa isso aí, rapaz, deixa isso aí. Tá louco, moleque? Que isso, Power Ranger, Ranger, cara? Olha os Power Rangers que eu mandei, cara. Força da favela! Cara, eu ri com o título antes de abrir a foto. Ou, aquele maluco ali, velho, o da esquerda, o que tá de roupa branca ali, cara, ele usa um cinto de fivela igual o meu, ele tá claramente pau duro ali, velho. Não, isso daí é presença. Cara, eu tô procurando esse sorvete, o que vinha com o aviãozinho, cara, que vinha aquele aviãozinho de plástico tosco, tá ligado? Sim, que mal mexiazinho, porque tava tudo mal recortado. Não, ele era duro, tá ligado? O aviãozinho era duro. Hélicezinha só que rodava. O coisa era esse aqui, o coisa era esse aqui. Mas aí às vezes tinha uns que vinham com aqueles anelzinhos que tu soprava e fazia um barulho, que eles ficavam. Vai, eu tenho um ódio mortal dessa porra. Aí, já mandou a foto. O mais escroto é esse que vinha com a bexiga, colada. Era uma, isso aí, era uma cara. Era esse aí. Era uma bexiga. Era muito escroto a bexiga. Não. Alguém de vocês, eu não sei como que é a nossa diferença de idade e tal, alguém de vocês teve aquela experiência, é um boquete em forma de picolé, e chupar um exagelado. Exagelado, e era bom, bom isso aí, cara. Era bom, mas era aquilo lá. Era um treco absurdamente grande, cara. Eu tenho uma teoria. Quem criou o exagelado foi um pedófilo. De, as crianças compravam e ele ficava. Ah, não. Caralho, isso é exagerado. É, o exagerado é um tipo, lesão gigante, cara. Ele era de chocolate, era tribom. Sabe? Era da Iopa essa porra? Eu acho que era. Sei lá, cara. O que eu, cara, por que exagerado ele foi corrigido pra exagerado? Eu fiquei na metade. Eu Cazuza aqui, cara, eu não sei. Cara, só que eu não gostava de gelado de chocolate, eu gostava do vermelho e verde de câncer. Não, eu era um pouco mais ciente, tá ligado? Eu usava da família tradicional brasileira, tá ligado? Ele só comia chocolate. Cara, o que eu ia falar? Véio, você lembra aquele picolé que ficava estourando na boca, tá ligado? Aquilo lá era muito do mal, cara. Primeira vez que eu comi aquilo... Eu comprei um esses dias. mano, a primeira vez que eu comi aquilo, eu não entendi o que tava acontecendo. Eu pensava, mano, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. O que tá acontecendo aqui, velho? Vai derreter meus dentes, né, velho? Fudeu, cara. Deixa eu só mandar pra vocês que eu achei os brindes dos sorvetes. Aqui, ó. Tem vários dos brindes dos sorvetes secos. Nossa! A zebrinha, cara. Eu odeio esses carrinhos, cara. Eu lembro do carrinho. Eu lembro do carrinho. Eu odeio esses carrinhos. A pilha Sony também era brinde? Eu acho que vinha. Tem uma pilha dentro do bagulho. O sorvete já é radioativo, daí vem uma pilha que deve estourar pelo menos uma da caixa, né? Em cima do sorvete. Gui, mas o... O sorvete esse que explodia era o Frutili, cara. Era um. Uma época eles lançaram. Era um Frutili com uma cobertura especial. Eu não lembro, eles lançaram um Frutili que era colorido e que lançava. Não era. Era, Frutili. Aqui, ó. Mandar a imagem. Mandar a imagem aqui, ó. É o Frutili. Eu comi um na volta do Rio Grande semana passada. Ah, mas existe ainda isso, Tom? Tu viu a validade, cara? Isso aí era dos anos 98. Eles relançaram o Frutili, só que agora ele tá diferente. Mano, esse sorvete era sinistro, cara. Olha esse nome da tinha tinha aqueles palitinhos que tu montava coisa com ele. Tu não montava porra nenhuma. Não, porra nenhuma. Ele sugeria que talvez desse pra montar alguma coisa. Não dá pra montar. Dá pra montar nenhuma antena de TV pra você fazer um negócio. Tipo, eu procurei aqui, esculturas Frutili. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tem um cara segurando várias aqui. Tipo. Quem fez isso aqui era um pervertido da porra. Sorvete de morango recheado com creme e cobertura de crocantes que explodem na sua boca. Novo Frutili explode. Festa no sol. É o Bukaki Lee agora, sim, o nome dele. Né? É, cara, o treco era bizarro, mano. Olha o cara, aí tu guarda todas essas porra aqui que não serve pra porra nenhuma. Tu não consegue montar merda nenhuma. Sabe? E o cara, olha, eu vou fazer o quê com isso? Enfiando o cu. Tem que mandar uma foto de uma mina comendo um sorvete muito bizarro aqui. Esse aqui é o novo sorvete que explode na boca. Sendo que caiu errado. Eita, não serve pra tinha um sorvete que ele era tipo, sei lá, de uva, de kiwi, não sei o que lá. Não era esse daí, cara? Era de o quê? Kiwi. De kiwi. Kiwi, pra gente falar certo. Kiwi? É muito alemão mesmo pra ler W como V, velho. Ah, vai tomar no cu com W, então, pô. Cara, o que os caras falam que é muito bizarro, que é muito estranho o pessoal falando também? O nome de uma fruta? Caqui. Ananás. Caqui. Eles chamam de caqui, cara. É caqui, pode botar fé. Que isso, velho? Sério? Caqui pra mim é aquele marrom bege, sabe? Não, caqui pra mim é uma pedra que a galera... Calça caqui, né? Calça caqui. A calça caqui tem um nome por causa da cor da fruta? Caqui, cara. É popular. É igual, cara. Eu lembro do pirulito do Zorro, cara. Sim. Pirulito do Zorro. Era um negócio de... Era um negócio de... Como é que chama essa porra? De leite. Caramelo. Desenterrou, hein, Evandro? Não, era picolete, na real. Tá escrito ali, é muito picolete. Péssimo. Picolete. Picolete, que errado, cara. E tem o melhor gif da história do Immortal, né? Aquela banda lá de metal bizarra. O que tá falando, cara? O que é isso? Esse gif aqui, porra, calma, é do pirulito do Zorro. Porra, morreu no meio do caminho, da primeira. E os guarda-chuvinhas de chocolate, cara. Tinha os guarda-chuvas de chocolate, que era praticamente o treco de passar na prancha de surto também. Era parafina, era parafina pura, cara. Aquele... Você comia, que era um sebo na boca, mas era um sebo. Cigarro de chocolate. Porra! Altas mensagens saudáveis, né? É. Digo, não. Porra, muito. Ah. Não, porque o que tu fazia aquela merda? Tu ficava segurando como se fosse um cigarro e comendo aos pouquinhos, como se estivesse fumando, né, cara? Que se alguém quiser ver. Clica no link que eu mandei. Galera. Ah, porque eu mandei o gif errado. Porque o Flamer não sabe mandar. Aí, valeu. Eu tenho 4 piruletas do Zorro. Isso aqui, mano, isso é época do Orkut, quando o Orkut começou a deixar em GIF, cara. GIF, ia mandar muito aqui. Muito bom. Caralho, velho. Olha outro câncer aí, Orkut. Orkut. O câncer da infância. Foi, cara. Vaca. Puxa, cara, eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram daquele relógio que vinha com os chicletes? Sim, cara. Pô, que tinha um compartimento secreto pra te guardar aí. Caralho. É o negócio mais inútil. Se você visse o bagulho longe, mas... né, mano? Na escola você sabia que tinha um compartimento, tá ligado? Na escola tinha um piá que ficava se vangloriando de ter um negócio desse e eu quebrei, cara. E aí foi bem legal, dele não tinha mais. Cara, mas... mandaram aqui o Deep Link aqui, o Deep Link. Isso aí, Deep Links. Isso era muito câncer, cara. Era muito câncer. Ah, cara. Era um açúcar. Era um pirulito de açúcar que você mergulhava no açúcar. Você mergulhava no câncer. Não, e tipo, e ainda era ácido, sabe? Era muito ácido. Se você assistir Gravity Falls, tem lá, tipo, um episódio que tem um. Eles vão num desses lojinhas de conveniência que tá fechada desde os anos 80. Aí tá lá uma prateleira com esses Deep Links, sabe? Aí tá lá alguém que fala, isso aí não foi proibido de vender porque causava câncer e mutações. Aí olha pro lado, assim, tá a menina comendo, sabe? Aí mostra a mente da menina. Olá, garota, você gostaria de passear por aí? Claro, pequeno unicórnio. Sai. Eu achei o... Unicórnio voando. Eu achei, era o Plock, cara, que tinha os sabores, dois sabores em cada chiclete. Que era dois sabores, mas era a mesma coisa. Eu acho que eu ainda tenho gibi com esse. Eu devo ter os gibi. Mas o que eu gostava mesmo era os chicletes mini, aquele, cara, tá ligado? Mini-clets. Os pequenininhos lá, é que era. Eu comia um por um, cara. Eu ia comendo um por um, supor, velho. Qual que é teu problema, Ivan? Nossa, esse aí mesmo, Ivan. O cara é totalmente transformado em combustível. Fala de mim, filho da puta aí. Fala de mim. Gente, separava por conta, né? Eu achei um pacotinho desses mini chicletes esses dias. Vocês não imaginam a minha decepção de descobrir que era só açúcar. Tipo, tinha 0,5% do chiclete por baixo do açúcar. Sim. Porque a vibe do chiclete, botar um trilhão na boca e dele vira um chicletolão, tá ligado? Cara, isso. Voltando o Deep Link, cara, eu não sei o que era mais nojento. Se era ele que se enfiava aquele troço babado no saco. Que me enfiava o chiclete. É, ficava aquela merda, aquela lavagem dentro do saquinho. Ou esse aqui, cara, aquele pirulito rolon, saca? Uau, esse aí, cara. Tu guardava ele, tipo, guardava pra depois, tá ligado? Será que era bizarro? Porque sempre os brothers iam pedir, mano, o negócio saia com um saquinho. Saiu uns cogumelos dessa porra, velho. Olha aqui, outro meio de cultura. Fala, Tom. Não, eu disse que é outro meio de cultura, tá, esses Você puxava, saía fundo. Olha o... Saía até um anão, às vezes. Olha o Kisuco do... Cara, qual era eu acho que era Spin, velho, que era os Kisuco que fazia 2 litros e era um pacotinho minúsculo. Minúsculo. Era um pacote minúsculo. Você colocava, tipo, 3 gramas numa jarra de 2 litros, né? E derretia o fundo da jarra. Aqueles que tinha um elefantinho, assim, na... Aquilo lá é porque ele dava elefantias, tomasse ele. Cara, era espinho, era o Kisuco mesmo, velho. Eu sei que era ele. É, não, era o espinho. Acabei de achar umas embalagens aqui, lembrei. Deixa eu mandar pra você. Cara, era o espinho, velho. Acho que fazia 2 litros. Era pura anelina que largava na água, tá ligado? Ficava só corante. Eu lembro desse aqui porque vinha com as figurinhas, vinha com os cabelos do Zodíaco, cara, na embalagem, nessa tinha uma época. Aqui era o que refresco, cara? Tinha um que vinha com os cavaleiros mesmo. Esse que eu mandei aí, ó, nas capinhas era o cabelo do Zodíaco. Nossa, Jesus, agora que eu lembrei que eu devia estar salvando. Eu lembro disso, era terrível, mano. Era muito ruim. E detalhe que todos eles tinham o mesmo gosto de desinfetante. Todos, né, tinham o mesmo gosto de framboesa, mas um chamava outro morango, outro uva, outro era morango. Era o suco do Chaves. Por alguma razão, eles nomeavam os cânceres. Sabor, tá ligado? Isso aqui era um... Ó, pô, era só pra provar, eu tenho uma coisa verdadeira pra dizer pra vocês, assim, isso aqui é corante, porque quando a minha tia queria fazer bolo, ela jogava esse troço... Ela na tinta e ela jogava isso aqui na clara em neve e ficava com cor, mas não ficava com gosto nenhum. O gosto era... Isso aqui é só corante. Não, mas não tinha aquelas gelatina também? Tinha umas gelatina tenebrosas, assim. A gelatina aqui sempre foi a mesma. Mas eu achei. Pô, ela não era das cores normal, tá ligado? Era aquele treco meio radioativo, brilhante. Eu achei aqui, Vini, olha que eu te mandei aí. Noba! Isso aí era trimassa, cara! A tua arminha. A minha arminha, cara. Aquilo ali é o Pato Donald, velho. Pato Donald é mais mordido. Pato Donald de grapete, sabor grapete. E eu acho que aquilo ali atrás é uma granada. É o pato de grapete. É um pato de grapete. Leu a puta, cara. Porra, Vini. Pô, parece uma granada, cara. É, se liga o muito mais legal uma granada. E o outro pato, mano. Ah, olha que treta. Evandro, para pra pensar comigo, cara. O que tu vai dar pra uma criança brincar? Uma uva ou uma granada, porra? Cara, fala aqui o que tu tava falando. Olha a imagem que eu mandei, cara. Eu achei um outro pato, celular e um carro, velho. Na moral, olha essa vibe, velho. Que demais, cara. Era demais, cara. O Vini ia brincando com o celular. E dava uma mordida em cima e ia beber. Gente, agora sai disso aí, cara. Viu? Deixa eu contar uma coisa que a gente teve de. Aquele que sempre muda o assunto, né? Mas sabiam que nós brasileiros tivemos uma sorte que muitos outros países não têm? Porque só no Brasil pode vir brinquedo. Só no Brasil não, mas o Brasil é um dos países que permite que venha brinquedo dentro da comida. Ah, os outros países tipo, não sejam esterilizados. É, tatos, pilha da Sony. pilha no sorvete seco. Todos os países não existem Kinder Ovo. Porque não pode vir chocolate, brinquedo dentro da comida. Cara, que bizarro, meu. Por que alguma criança imbecil comeu o brinquedo, né? Provavelmente. Morreu. Como é que a gente tá vivo ainda, né, cara? Como é que a gente tá vivo? Por causa das leis de propaganda infantil e tal. Também, eu acho que também tem isso. Mas eu lembro, cara, que eu quase fui uma vítima da bala soft, cara. Qual que era a bala soft? A bala soft era aquela que era de... Aquela que matava o sufocado. Era aquela que era... Aquela que ela parecia um globo vermelho, assim. Que tinha o tamanho da tua traqueia. Que tinha o tamanho da tua traqueia. A cor, mas o estilo dela, ela parecia um glóbulo vermelho fechado no meio. Essa aí. E tinha a bala soft que no meio ela era aberta, daí, porque se ela parasse na traqueia, a criança pelo menos conseguia respirar. Não, mas a bala Roots, a bala soft Roots não tinha essas frescuras, não, cara. Era só não tinha. Ela era do tamanho da tua traqueia. Se a sua traqueia fosse pequena, ela era macia, ela adaptava. No final, aqui em Recife, exatamente. Eu achei a bala soft original, velho, à venda. Sem o furo no meio. Caralho. E alguém lembra daquela bala do peixinho, cara? Sim, elas eram. Eu achei no mercado pra comprar esses dias, só não comprei porque era muito ruim. Só não comprei porque fazia 13 anos que tinha vencido. É. Deixa eu dar dois passinhos. Eu mandei as balas softs pra vocês, velho. É, era essa mesmo, Tom. Cara, o treco era câncer puro. Tô salvando os links, cheguei agora no suco, cara. Bebi muito esse carro, bebi muito esse carro. Tinha essa aqui, o Big Ball, cara. Big Ball, porra, tem essa porra de menstruação dentro. Que porra é essa que tá sobrando aqui, cara? Big Ball, cara. Era a cor da embalagem era assim mesmo, cara. É bala com chiclete, né? É, a bala virava chiclete, velho. Era muito bom isso, cara. Era muito bom. Velho, na moral, eu tava. Quando eu mandei aquela imagem dos Power Rangers lá um tempão atrás, eu tava procurando aquele espirulito, tá ligado? Que no começo eu só tinha visto da Spice Girls, tá ligado? Tinha a figurinha do Power Ranger? Não. Era um pirulito, aqueles que eram branco com um negócio preto que é. Cadê que eu vi aqui? É o Chupa-Chups. Chupa-Chups. Aí, velho. Pirulito? Aquele pirulito é o melhor do universo. Calma, garoto. Inclusive com o melhor. Tem um mas é o Chupa-Chups tem o melhor social media possível. Calma que a trama vai se complicar. Aí, né? Eu vi assim, né? Vi aquele pirulito enorme, bonito pra cacete, né? Pensava, cara, esse aí, né? Só que tinha da Spice Girls. Aí eu pensei, pô, não vou queimar meu filme, né? A galera veio pegando da Spice Girls aí vai ficar mal, né? Aí, mano, levei muito tempo, anos, desejando um pirulito, não comi, tá ligado? Aí, um belo dia, eu percebi que tinha um do Power Rangers. Eu falei, yes, estou salvo. Foi o pior pirulito que eu já tomei na minha vida. Sério, o treco era um chocolate branco com gosto de morte, sei lá, cara. Era horrível. Eu acho que foi uma das minhas piores experiências seguida do Ultima Varian, tá ligado? Jesus, mano. Minha infância foi incrível. Na deciclopédia tem o procedimento pra tirar a bala da criança com cascada com soft, cara. Que merda. Legal. Cara, é triste. Mas eu ganhei uma figurinha do Power Rangers. Era do gordo, não era nem o Power Rangers massa. Era tipo o Hero Book ainda. Vai tomar no cu, velho. Ai, caralho. Alguém lembra? Eu não sei se, tipo, aqui pelo menos quando a gente vai pro interior, por exemplo, quando eu vou na minha avó. Caralho, o tamanho do saco de mandiopan, cara! Era desses que você tava falando? Esse não é o que cheirava. Cara, pessoal, deixa eu só apresentar aqui que o Zwaist acabou de chegar. Boa noite. Tá aí o cara que manja da sua vida boa. Eu tava aqui no box trocando academia de polícia. Porra. Você trocou por isso. Agora deslancha isso aqui. Vamos continuar aqui seguindo falando dos câncer de infância. Câncer de infância? Salgadinho de padaria, cara. Não, mas isso não é da infância, da nossa infância que tá até hoje. Era os câncer que morreram na infância. não vale os ouvidos. É que era até errado que na infância. O Edinho do Pirata. Guarda-chuvinha, cara. Guarda-chuvinha. Guarda-chuvinha de parafina, né? A gente falou dos guarda-chuvinha de parafina. Eu comprei dias pra trás um saquinho de moeda de pirata, cara. Eles tiraram 70% da parafina, perdeu a graça. Né? Não tem aquele gosto de gordura. Quando tu abre, chocolate, cara, né? Quando tu abre, derrete, né, cara? Uhum. Sabe o que é a nova padaria? Porque na nossa época, todas essas porcarias vendiam na padaria, pelo menos lá na minha cidade. Hoje as crianças têm, olha o português. Hoje as crianças têm aquela ilha de doce do shopping, vocês já viram? Alguém já comeu? Caro pra caralho. Sim, é tipo 200 reais o quilo do doce. E uma vez eu comprei um negócio daqueles. Tem gosto de morte, gente. Tem gosto de chupa-chups, cara. Tipo, me deu uma saudade muito grande do suco. Porque é muito ruim. É muito ruim aquele espaço da Ilha dos Gostos. Pá. Sentiu falta do Spin 2 litros, né? Deixou saudades. Ai, cara, isso que é algo que vendia no bar. E era. Não era câncer exatamente, mas era um diabetes fudido, meio pedaço. Isso aqui, cara, suspiro, velho. Caraca, cara. Eu comia muito isso. Você compra um suspiro, cara, e você divide ele nas fileirinhas, assim, mano, sabe? Dá pra 5 dias de tão doce. Tá ligado, velho? Esse bagulho era tão seco, mas ele tem uma consistência muito própria, cara. Você bota no mar, ele começa a puxar água de uma forma também, tá ligado? Tipo. Adoça o mar. Tipo, duas barreiras, cara, disponíveis. Olha o suspiro, Branco. Você quebra ele em 4, assim, você consegue. Você consegue adoçar 4 litros de espinho, cara, por aí. Agora que o Godoka falou em doce seco, cara, dá um ligue na quantidade disso aqui, cara. Aqui no interior, pelo menos isso me lembra muito a minha avó, cara. Mandolate, velho. Nossa, mandolate. Cara, olha. Isso não é cocaína, cara. Cocaína, cara. Parece aqueles ossos que eu dou pro meu cachorro. Sim. Porra, Vini, cara. Manda o negócio na embalagem, filha da mãe. Você entendeu? Mas é que isso é artesanal, porra. Ah, cara, e ninguém vai. Porra, isso parece um tráfico de droga. Sei lá, é, parece que a mula, gente. Acabou de tirar isso. Que vende no engarrafamento, mandolate. Isso aí, cara. Sei lá, eu tô vendo isso aqui, imagino que você tá com culpa entrar na cadeia. Eu vejo a Polícia Federal. Esse aqui os carinha levam pra cadeia, né? Calma aí, cara, eu tô pegando a imagem aqui pra mandar, cara. É, eu mando aqui. Mas, cara, quando tem aquele trânsito de 8 horas na Marginal Tietê e passa os tiozinhos vendendo naquele baldinho esquentando alguma coisa, é essa bosta aí, cara? Não, cara, não. É onde, não, aquilo é amendoim, eu peguei, normalmente. Aqui é o da Colônia, cara. Colonial, é um torrone essa porra. É torrone isso? É, ele é uma variação do torrone. Tipo, ele é o torrone, sem aquele biscoito seco que devora a tua alma. É o torrute. Tá parecendo igual? Esse é mais molenho. É o recheio do torrone. Esse é mais molenho. É, o recheio do torrone. Não é true. Torrone que é massa, cara. Torrone. O bagulho quebra dente, mas. Eu espero a festa de Natal da firma todo ano só pelos torrones, cara. Mano, essa doce de abóbora, velho. Sério. Esse eu não gosto. Eu era muito criança. Nossa, isso é muito ruim. Eu peguei um parente dele que é pior ainda, cara. Que... É o doce de rosa, branco e rosa, porque esse doce não tem gosto nenhum. Você tá ligado aquela terra laranja que tá batida do interior? É doce de borracha. É o amarelo. O amarelo é horroroso, cara. Cara, aquilo foi tirado direto do chão, tá ligado? O cara que dá isso pra uma criança, cara, é muito filha da mãe, cara. Eu curto muito doce de abóbora, cara, mas esse aí de coração não desce. Não desce. Não, cara, o caseiro, vermelho, o laranja. É bom, o amarelo que é ruim, cara. O de batata. Gente, de batata. Batata doce é uma delícia, porra. Não, mas esse que é amarelo, não de batata. Não esse. Aquele doce sabor amarelo é ruim, cara. Peraí, fala sabor amarelo. Fala, Tom. Alguém de vocês comia, tinha o sorvete seco, mas tinha um que era o primo do sorvete seco, casado com o Suspiro e a Maria Mole, que era uma casquinha de sorvete que vinha um suspiro no fundo e uma geleia por cima. Não falou esse, eu sei qual é que é, cara. Eu sei, eu sei o nome. Mas eu tava procurando pelo sorvete seco e eu passei por ele. Pera aí que eu a geleia, esse é essa merda aqui, eu já achei isso. O Zuente foi no IMDB de comida. O Zuente tem a enciclopédia. É esse que a gente falou. Foi? Esse aí que falamos. Gente... Ah, já, então não é. É o do balão. Não é. Peraí que eu vi aqui. Aqui, ó. Achei. Acho que é esse. Doce Palma. Internet food dessa vez. Cara, doce sortido. Não, todos os doces vêm igual na mesma caixa. Melhor é o cara. Título, né? Caixinha da metástase. Doce e salmão, tudo com o mesmo gosto. Essa bananada que vinha com a camisinha colada aí no alto era gostosa, cara. Não era, cara, era horrível. Tudo ruim. Esse sorvete, o sorvete que eu tô falando é o que tá do lado do doce de abóbora. Mas não. É o escondido ali? Mandaram a imagem. Mandei ali, Tom, não é mesmo? Mandou. Não é esse que tá falando? É esse mesmo. Sim. E deixa eu falar pra vocês. Com alegria, eu adoro esse doce. Eu comprei ele esses dias. Eu sou aficionado por ele. Aí depois fica ruim, aí não pode beber e reclama, né? Você tá ligado? É papelão, né? Gente, eu achei uma imagem com o resumo do nosso podcast. Era papelão, cara, essa merda. O Deep Link, cara, Deep Link ainda é massa, velho. Não, que link? Ah, não, a gente já falou disso, não é? Cara. É massa ainda, cara. A gente não falou do Surpresa, que na verdade não dá câncer. É, né? Que Surpresa era bom, né? Surpresa era bom. Essas pastilhas aqui criaram um monte de criança hipocondríaca. Remédio. Isso é remédio. Essas cara, tinha um favor dessas pastilhas, cara. Muita naftalina. Criança hipocondríaca. Isso maravilha, cara. Quanta merda, velho. Você tá falando do arrozinho de. O arrozinho. O rosa. Rosa? Terrível. Já. Essa bala de caramelo era boa pra caralho, cara. Cara, é sabe que nem... algo. Algo que eu como. Como é que dadinho, velho. Dadinho. Tem os de chocolate, tem os de caramelo, tem os não, de. É amendoim. Não. Calma. Tem os de chocolate, tem os de caramelo, tem os de creme, tem os de creme e tem os sortidos. Sabe qual que é a diferença? Hoje você come um dadinho, na época você comeu um milhão, cara. Eu ainda como um milhão. Você acha que eu vou comer um dadinho? É que você é gordo, né? Exatamente. Eu tenho uma história triste de criança com doce. Sentem e chorem. Pode contar, então. Depois edita se eu tô falando demais. Tô zoando, cara. Ah, quando eu era criança, logo que eu vim do Pará, lá no Pará não existia nada disso, gente. Só tinha calypso naquela porra. Eu sou nascido no interior onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás. Eu fui criado sem eletricidade até os 3 anos, pra vocês terem ideia. Ah, não tinha WhatsApp? Não tinha Facebook. Na época. Eu era roots. Eu corria pra lá. Eu pensei que o Tom não ia frear, pensei que ele ia falar Paraguai, sabe? No interior do Paraguai, eu falei, caralho! Não, lá do Pará. Tá, daí o que que acontecia? Quando eu vim pro sul e eu descobri os doces, gente, vocês não têm ideia, não existia isso lá pra cima. Daí, eu conheci os meus avós, porque eu não conhecia ainda eles aqui. E vou, na época dos cruzeiros reais ainda, acho que era, O meu bisavô me levou um dia com ele no bar, que ele ia jogar baralho. E ele me deu uma nota, acho que era de 100 mil cruzeiros reais, uma coisa assim, que devia valer tipo 50 centavos. É, devia valer 50 centavos, algo assim. É. Daí ele me falou assim, porque eu tinha comido uma... Ele disse pra eu pegar o que eu quisesse do barco, dinheiro, né? Porque aquilo dava pra pegar um refri, alguma coisa assim. Você comprava um barco, a porra daquele jeito, né? Daí eu tinha provado paçoca de rolha na semana anterior com meu vô. E eu fui lá e entreguei. Eu entreguei o dinheiro pro cara do bar e pedi paçoca pra ele me dar em paçoca. E ele me deu quase um pote, gente. Caralho! E eu comecei a comer. Ele deu uma caçamba cheio de paçoca. Toma essa porra, come, moleque. Eu comi aquela paçoca. E eu fiquei com vergonha de voltar pro vô e falar que eu não. Pro meu bisavô e falar que eu não comi o doce todo que ele me pagou. Daí eu vou levar pra minha irmã, porque minha irmã não tinha ido junto. Tentei levar as paçoca rolha no bolso, cheguei pra dar pra ela, só tive um pó estrado com as geiras do coração. Não tinha um farelão. Ah, cara, mas isso cara, é perigoso, cara. Torta nesse farelo, velho. Isso é perigoso, cara. Porque, tipo. Eu lembro que quando eu tinha o quê? Eu devia ter uns 8, 10 anos, eu já não era mais tão pequeno assim. Mas, tipo, eu lembro que a gente tinha saído pra almoçar fora, tinha ido num restaurante. E nesse restaurante tinha uma daquelas geladeiras gigantonas, assim, e tinha um monte de sorvete que eles serviam as bolas de sorvete e tal, e as casquinhas. E aí eu peguei, olhei pra minha tia e disse, tia, posso tomar uma casquinha de sorvete? E essa minha tia, ela é uma tia que mora longe. Daí ela olhou pra mim e disse assim, sim, pode tomar, vai lá e toma. Só que daí eu fui lá, peguei uma, daí eu voltei, daí eu pedi outra, lá peguei outra. Daí na terceira casquinha ela disse, faz assim, ó, pega lá a casquinha e depois no final a tia paga. E era algo do tipo, R$1 a casquinha, porque era uma bola de sorvete só. Nossa, era caro, cara? Tá louco. Cara... Eu lembro que na saída do restaurante, cara, quando ela foi pagar, eu tava com uma casquinha na mão, assim, ela me olhando. Ela foi pagar e ela perguntou, quanto é que deu? Aí o cara assim, R$18. Uau! Ela, o quê? Diga, what? Sim, R$18. Cara, eu tomei 18 casquinhas de sorvete, cara. Que draga infernal. Só trocar uma bola, né? Quando eu comecei a trabalhar... Eu não posso nem usar a desculpa do Tom de que eu tinha uma irmã, cara, porque eu não tinha, velho. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhei meu primeiro vale alimentação, aquele de papel ainda, né, cara? Só que eu não tinha a menor noção, tipo, do valor daquela porra, né? Aí eu fui lá no Habib, ó, eu dei duas folhinhas lá, eu quero isso aqui de esfirra. Tipo, não tinha contado o que era. A mulher me deu 70, mais 70 esfirra, tá ligado? Caralho. Eu pensei que era umas 4, 5, cara. Aí eu vim com uma caixa, tô meio engradado, tá ligado? Esfirra. Caralho, cara. Comendo esfirra a semana inteira. É, o cara pensando que ele perdeu a compra do mês e chorando. Cara, uma que eu gosto, acho que até hoje, mas faz anos que eu não como, as pipoquinhas doce, cara. Pipoquinha doce, pipoquinha doce review lá. Que agora tem a folgada. Mas aquela era sabor colorido, né? Comi uma ontem, velho. Sabor amarelo. Tô esperando meus poderes aparecer ou um câncer aí, até agora nada. Comeu uma pipoca radioativa. Ela vinha morte. Câncer. Vocês já viram o vídeo dos americanos comendo esses doces brasileiros? Vi, eles Exato, ficam cara. Maravilhados, velho. Eles quase... Não, cara. Teve um que eu vi que o cara não conseguiu terminar de comer o negócio, cara. Tipo, ele cuspiu o negócio de volta. O que eu vi que nem era os negócios ruins, era tipo os bagulho bom, tipo brigadeiro, sei lá, uns negócios assim, e os caras não curtiam, tá ligado? Tipo... Eles não gostam de brigadeiro, eles não comem doce tão doce que nem a gente, né? Metidos. Deixa eu passar pra vocês o câncer da nova geração. Pipoca, cara, pipoquinha doce. É o MC Vivinho, é o câncer da nova geração. Bilu, cara. Esse aqui, cara. Bilu. É a paçoca coberta de chocolate, cara. Nossa, que coisa do demônio, cara. Isso aqui é overplay, né? Isso é bom. Eu comi e achei bom. É aquele copinho da Riz, é a mesma coisa. Eu não tô achando aquela embalagem do pipoquinha doce que tinha um Astro Boy na capa, cara. Cara, digita pipoca doce pacote no Google Imagens e olha a infinidade de embalagens. embalagens que tem, cara. E essa pipoca doce, eu acho que ela é feita com milho de... Transgênico. Pipoca doce. Milho de canjica, cara. Transgênico, rapaz. Cala a boca. Olha a cara desse milho. Transgênero. Se ele não tá transgênero. Muito milho. Era um milho transexual. Cara. Me diz se esse milho não é transgênico, cara, esse da embalagem. Ele tá muito doido. Ele tá com a cara muito doida, velho. Milho cracudo do caralho, né? Ele não é um milho transgênico, é um milho transgressor, né? Ainda bem que vocês falaram de pipoca doce, eu até salvei. Eu comi um pacote de pipoca doce ontem e veio, sinceramente, ou é um fóssil, ou é um pedaço de cocô, ou é uma pedra. Como é que você tá vivo? Me explica, cara. Eu liguei o webcam. Olha o pedaço de madeira que veio. Tipo, ele que tá carregando. Os caras falam de mim, né? Você pode fumar essa porra que dá mais barato que crack. Mano. E detalhe. É doce. É docinha. Ela era maior, mas o Godoka tá com ela faz duas semanas ali. Chupando. Ele tá tentando, né? Ô Godoka, você descobriu a matriz de pipoca doce. É uma pedra dessa que fica minando essa pipoca. Mano, o pessoal fica escavando com a picaretinha lá. Eu mandei essa pipoca doce Bilu aí, cara. Depois dá um livro, cara. Custa 29 centavos essa bosta. É triboa, cara. É triboa. Ela recomenda buscar o conhecimento? Cara, pior é que a foto de 2010, tá ligado? É recente essa bosta. Porque tá ligado? Tá ligado, pô, ligado que quando eu vou jogar RPG, cara, os caras compram sempre Bilu. Você sabe que tá em 2016, né? 2010, cara, não é mais recente. É que de 2010 pra 1992 é recente, tá ligado? Deve tá custando no máximo 40 centavos agora, tá ligado? Sim, cara. Com a alta do dólar deve tá custando uns 32, tá ligado? Eu interrompi o que você tava falando, desculpa. Interrompi, vou falar bosta, pô. Zoeira. Cara, mano. Lembra desse aqui, ó. As tetinhas. É isso que eu ia mostrar agora. Eita, de nega. Nega. Cara, eu tinha uma vergonha de pedir isso. Eu pedi lá, cara. Eu quero uma. Teta de nega. Isso, mas porque na cantina do teu colégio não tinha uma nega trabalhando, cara. Tinha duas. Olha ali, ó. Tá explicado. Isso era tribom, cara. Se fosse a delas, ia ser muito maior esse doce. Eu já falei da teta de nega, né? Eu acho que... Tu comprou um fardo. Tu comprou um fardo de... Caralho, eu entendi o Evandro, você comprou um par. Um par de teta de nega. Isso é fácil, né? 25 de março. É? Vai ter com ela junto. Sério, eu comprei um pacote que tinha 50 tetas de nega, cara. É, cara, comprou de fato. Foi tipo R$20. Tá? Direto no Congo, fazendo, né? Piada errada. Sabe o que dava pra comprar em fardo antigamente, cara? Que eu comprava assim, em quantidades industriais, cara. Esse biscoito, o Calypso. Nossa, Calypso? Isso era muito. Mas isso é bom, não é? Velho, isso era. É bom pra caralho. Isso é bom, cara. Isso é bom. Nem pode estar falando nesse podcast. A ideia é a gente falar de vez em quando. Eu sei. Só quero compartilhar com vocês como é que era bom. Mano, a Aritana. A Aritana, por acaso... Hoje em dia você paga tipo 2 por 40 reais. A Aritana é a marca da pipoca que eu comprei que veio um pedaço de madeira. Cara, tem a porra de um madeira doce. Pipoca? Olha a capa, cara. Olha a capa. Dá um bico que sai, que senão a gente pede patrocinar. A capa que eu mandei ali é mais true, dá um ligue. Ela é super true, cara. É aquela. Se tu digitar no Google, tu vê uns mais... mais atualizado, assim, né, cara? Ah, o meu veio um ilhozinho idiota. O meu... que eu mostrei ali é um He-Man com um A do Capitão América ali, tá ligado? Tipo, e uma machadinha, tá machado. Bizarro, cara. Sim. Vocês lembram que no pirulito do Zorro vinha o brinquedinho do Zorro? Não. Quê? Não, cara. Era, vinha um bonequinho do Zorro com as perninhas abertas. Ô Gui, esse que tu mandou aí tá adulterado, cara. O índio não é loiro não, cara, olha só. O que tu mandou, o índio tá loiro, velho. Você mandou que errado, cara. Pipoca, cara. Que porra é essa? Oi? Branca, cara. Pipoca tem que ser capinha vermelha, não branca. É porque você não entendeu. É porque essa é super torrada. Então tá dentro já. Ah, tá. Super torrada. Não, cara, não era adulterado, não. Era reverídico, velho. Como assim? Que errado, velho. Alguém de vocês fazia a mãe comprar aquele pacote de Elma Chips que vinham 5 salgadinhos pequenos porque vinha um tazo em cada pacote? Sim, ó, cara, eu não só fazia isso quando eu abria os pacotes no mercado e depois pegava outro pacote fechado só pra garantir, tá ligado? Abria lá e via se não tinha os tazos repetidos, não devolvia. Se eu pedisse uma merda dessa, era um tapa pra voar do outro lado do mercado. Era incrível como o número de salgadinhos abertos diminuiu drasticamente quando parou de existir tazo, tá ligado? É, cara, é que bizarro. Eu acho que eles não mandam mais nada no salgadinho. Antigamente era qualquer coisa, era... As merda. Pessoas abriam o salgadinho no mercado pra tirar o tazo? Fica. Ah, sim. Sim. Nunca vi isso. Aqui no sociedade sul, o pessoal tribal, é civilizado, aquele europeu, sabe, né? Que não nasceu no Pará. Aqui no sul, o pessoal. Cara, aqui é um bando de gente paraífica. O mais incrível é que o Edson mandou aquela foto, peta morango 3D. Eu pensei, what? Eu também, eu tava tentando. E eu disse, realmente, a ponta ali dá um efeito meio 3D ali na caixa. Caralho. Também, né? Olha o Modern Next, morango, tá? Mas se liga, agora 50 unidades. Porra. Isso aí o cara compra pra uma festinha de criança, né, velho? Não pro cara comer sozinho em casa. Eu cheguei em casa com essa porra debaixo do braço, a minha mãe olhou e falou, que bosta é essa? O Wesley falou, hoje tem. Hoje tem, mãe. Quarto, tá ligado? Trancou. O tamanho da caixa não é. É tipo, tem o tamanho individual, família, diabetes. O Edson largou aquela assim, eu tenho idade pra pagar comprar o que eu quiser com o meu dinheiro, mãe. A minha mãe, ela soltou aquele comentário de eu sabia que quando você ganhasse teu salário, você ia começar a fazer essas merdas. Que bosta. Eu tenho um primo que passou a cheque em padaria, tá ligado? Gente, a gente tá esquecendo de uma das melhores coisas da infância. Comida suspeita de parquinho de diversão. O parque de diversão. Tava falando isso com a Tayana. A primeira vez que eu comi churros foi num parque de diversões. churros é sinistro aí, cara. Churros é bom, cara, na moral. Churros é mó bom, velho. Não queria saber como é feito. É bom. Vocês já viram o pessoal dessas feiras preparando a comida durante o dia? O Edson comeu tudo hoje. É por isso que a gente tá fazendo esse podcast. Porque ele tem lembranças frescas, tá ligado? Eu tô igual aquele gordinho, aquele que fala esferra, risole, pão de banho. Eu tô estranhando só o hoje na frase. Porque eu já comi, eu até entendo. Mas o hoje me preocupa. Pô, cara, eu tava na praça, tava vontade de comer churros. E depois eu fico chorando, tipo, eu sou um gordo maldito, sabe? Uma vez, olha só essa que eu vou contar agora, né, cara. Uma vez eu comi um churros, que a gente usava a fichinha do ônibus, né, cara, escolar, pra comprar churros. Aí eu comi um churros, cara, e passei mal. E aí, o churros era de doce de leite. Eu nunca mais comi o doce de leite. Eu continuei comendo churros de chocolate. Churros de chocolate. Sim, foi doce de leite. Eu nunca mais. Essa porra é aquele chiclete enorme. Que é a cereja que faz mal. É, exatamente, cara. Usou isso. Essa porra é aquele chiclete bala, sei lá, enorme. Não, isso é um papel higiênico, cara. Caralho. Pera aí. Mano, qual é aquela bala enorme? Onde é que tu tá seguindo? Pete Bell? Não, é uma bala que era esticadinho assim, tá ligado? Era uma bala enorme. Era um chiclete que vinha 1 metro de chiclete. Era dessa cor e dessa textura, exatamente. Tipo assim, vai na rodoviária, vai, eu tô no banheiro, tem um chicletão desse. Eu tô mano, ó, essa porra aqui, dá um nix. Cara, isso não é papai, gente, isso é esfoliante pra cu, cara. Fica ficando um negócio mais grosso na minha vida. Isso é lixa, velho. Aí, dá um nix nessa imagem que eu mandei, cara, tá morando. Ah, tá. É igualzinho essa bosta, cara. Eu não sei, cara, eu nunca limpei minha bunda com chiclete, cara. Um saco de cimento não, é mais liso, um saco de cimento é mais liso que isso, cara. Ô, Segui, na verdade, esse chiclete tá parecendo uma tênia, cara. É, cara, é verdade. É? Eu sou um verme, cara. Solitário. vocês eu não compro picante porque eu nem sei como é que come ele, tá ligado? É. Você parte de pedaço, pega um padrão pra fazer, você come pra que ter. Vocês lembram dessa picadinha? Vocês lembram de picadinha? Ah, assim? Eu ia fazer. Ai, alguém mordeu. Prático. Eu segui comendo papel higiênico assim. Não. É tipo quem morde o Kit Kat no meio assim, sem quebrar uma parte por vez. Não. Fora. Gente, falando de chicletes, vocês mascavam aquele chiclete azedinho? Achava uma bosta. Que vinha com tinha bala azedinha, cara. Bala azedinha era bom. E esse treco aí, esse cachimbo com a bolinha aí, eu brincava. E o Locobol, era o Locobol, cara. Locobol. Era o brinquedo mais inútil do universo. É, ele ficava inútil, depois em 10 minutos que eu perdi a droga na bolinha. Inútil era o. Inútil era o anel que vinha com o apito fazer. Ah, tomaram com essa porra. Não, era mais um avião. Cara, avião. Você via as crianças de 2 anos de idade, na hora que ela soprava o avião, assim, as hélices saindo com cuspe, assim. Eu vou dizer que eu tenho um desses até hoje, cara, desse da bolinha aí, velho. Deve ter em algum lugar aqui guardado. O Segui tem até hoje, só que agora a bolinha é crack. Ele trocou uma pedra. Se você não, ele não trocou, não. Ela veio dentro de uma pipoca ali. É tudo junto, né? Se você perder a bolinha, é só você colocar um pirocóptero no lugar da bolinha e fica soprando. Nossa. É, que nem a gente falou, né? A gente falando dos bagulho antigo, o Edson tá comendo tudo, né? Daqui a pouco ele aparece na câmera girando um pirocóptero, assim, na câmera. Né? Comi um pedaço de papel higiênico hoje, ó. Minas Gerais é um lugar mágico, né, velho? Todos os dois tempos estão lá. Interior, cara. Interior ainda tem. Sumiram das prateleiras pra ir pra tudo pro interior, né? Interior de Minas. Cara, vocês não estão ligados, eu tô com a bomboniera aqui em casa de bala Ice Kiss. Nossa, cara. E nem fui eu que comprei, foi meu pai, pra você ter ideia. Cara, eu vou ter que ir nesses lugares que vende bala e começar a comprar as balas. Aquelas de hortelã que eu gostava pra caramba. Aquelas... Nossa, aquela grandona? Ah. Aquelas balas de coca. Não, bala de coca era ruim. Nossa, era muito ruim. Eu curtia bala de canela, tá ligado? Bala de coca, muito bom. O foda depois de bala de canela, depois você come umas 8 ou 9, mano, pra língua fica em carne viva já. Tá certo, aí tu não sente gosto de nada. É foda, mas é mó foda. Você sente gosto de sangue, na verdade. Quando você come, você sente gosto de sangue no meio. Balas de canela, também conhecidos como fura-língua e... Gosto bastante. Pô, às vezes de coca era puro câncer, cara, puta merda. Aquilo lá dissolvia tua língua. Essas balas que era meio vidro, tá ligado? Às vezes você tava lá, mano, tipo, no modo de boa, se distraía, o bagulho pegava no céu da boca, cortava tudo, tá ligado? Assim, fuck, cara, era uma... Quem nunca cortou a língua? Ah. Cara, bala gostosa. Mas você fica mastigando ela 30 minutos até ela dissolver e ir pra sua boca, como se você tivesse, sei lá, caído de boca num prato de merda, velho. É essa aqui, cara. Essa balinha que eu passei. Fala isso, cara. Deixa eu ver. É uma balinha de rapadura, porra. Caralho, mas vem num papelote já, uma coisa. Eu nunca vi isso. Cheirar, tá ligado? Um Globo Repórter que tava passando e falava dos caminhoneiros, tá ligado? Os caras tudo molhando deep leak na cocaína já, mano. Tá liga lá, cara, porra. O Tom mandou as imagens da bala de canela ali, cara, redondinha. Essa é a... Ah, essa redondinha aí. Essa era massa, cara. Eu lembro que tinha um cola zero ali do lado. Eu lembro que tinha um maluco no colé. Era só jogar bolinha de gude com isso também, cara. É, o que eu ia comentar, cara, tinha um maluco no meu colégio que ele tinha um estilingue, tá ligado? Ele pegava essas balinhas, cara, ele dava na gurizada, tá ligado? Pegava nas pernas, era uma merda. Sacanagem, hein? Ai, ai, galera, vamos chegando ao final aqui do nosso. Desse nosso câncer. Uma perguntinha antes, Evandro. Oi. Alguém de vocês comia esse doce de coco suspense aqui? Não, que isso? Eu não sei nem entender o que tá acontecendo aqui. Suspense? Não, suspense, não tinha por aqui não. Velho. Cara, eu. Era uma doce bala de cocada mole, porque era muito coco? Bom. Por que o coco da embalagem parece dois atabaques? Eu ia dizer, eu tava tentando entender esse tamborzinho. Eu lembro, a única bala de coco que eu lembro que eu comia quando era pequeno era aquela de aniversário, tá ligado? Que ficava no mesmo dente, era bom demais, velho. Meia hora, mas tinha muito. Era pra comer uma só, era pra durar os doces da festa, né? É, era pra durar. Aqui, ó. Meio século tirando o papo disso aí, cara. Esse diabo aí, cara. Eu tava com a imagem salva aqui pra mandar na consideração final pra vocês, velho. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, cara. Não, você tem que saber escolher. É pura cocaína. Derrete na boca. É pura cocaína. Tem uns derrete na boca. E tem outras que dá pra se transformar em dente, poxa. Te coloca no lugar, ninguém percebe a diferença. Ele derrete o dente e entra no lugar, assim, e toma o lugar do teu dente. Perdido. Ô, velho, eu tenho um último pensamento aqui, cara, uma última pra colaborar com os amigos aí. Velho, cara, eu lembro que tinha aquelas balinhas de um centavo, tá ligado? Aquelas que eram muito pequenininhas, que tinha gosto de nada também. Sim, mas não, Janis. Que davam de troco no 1,99, cara. Todos tinham o mesmo gosto? Então, cara, eu lembro uma vez, quando tava na terceira série, terceira ou quarta, eu não lembro exatamente. Aí, né, eu era todo lá o artístico, todo quero vender minha arte na praia, tá ligado? Assim, tô vendendo desenho, né? Chegou cara de humanas. Ou, quero que você desenhe uns Pokémon pra mim. Aí eu falei, ele falou assim, quero que você desenhe todos, né? Falei, ô, 150, pá. Só tinha 150 na época, né? Eu falei, firmeza, isso aí dá pra fazer. Tipo, sei lá, tinha um limite de, sei lá, tipo, 3 anos pra fazer essa bosta. Chegou na última semana, assim, tá ligado? Cheguei numa, ô, não vai dar tempo. Aí o maluco falou assim, cara, sei lá, mano, eu queria o desenho. Eu falei assim, eu vou fazer de papel vegetal pra você, beleza? O cara falou, beleza. Aí, tipo, era um bagulho, tipo, sei lá, eu cobrei, tipo, umas 3 pilas pra desenhar papel vegetal que ele podia fazer, inclusive, tá ligado? Aí, eu lembro que eu pedi, tipo, cara, e aí, como é que vai ser o pagamento? Eu falei, cara, eu quero tudo em bala de um centavo. Mano, eu pareço o rei da escola, tá ligado? Todo mundo tinha mais bala no mundo, tipo, eu cafetinava as minas, assim, cara, era o cafetão das balas. Era muito foda, cara. Foi muito... Cara, toda vez que tocava o sinal, o cara enfiava a mão no bolso e jogava a bala pro alto, né, cara? Recreio! Dando dinheiro assim, tipo, que nem água. Qual filme que foi no Nebuloid, né? Não, aqui, ó. Eurotrip também. É, Eurotrip também. É tipo o que eu tava fazendo, tá ligado? Velho, foi tipo, sei lá, a melhor semana da minha vida. Eu me senti muito bem. cara liga o ventilador da sala e começa a jogar bala pro alto, né, cara? Pra distribuir. Ai. A bala, assim, tipo, no meio da rua, os negros se jogando, assim, pega. É o rei da escola, né, velho? Porque eu tenho bala de 1 centavo, puta que pariu. Pô, eram 3 reais de bala de 1 centavo, cara. Eu nem sei fazer essa conta. 300, porra. 300. Era 3 mil, era um saco com 3 mil balas, assim. Eram 3 bilhões de balas. Se comprasse no atacado, era meio barato, né? Era meio centavo. Era meio centavo. Era meio centavo que custava. Na atacada, aí dava 3 mil balas. Moça, eu quero 3 reais essa bala. Tipo, tá ligado quando começa a tocar assim, aquele sireninha lá? Tipo, você ganhou. Nunca caiu ninguém... no balão, cai balão. Nunca ninguém comprou tanto dinheiro dessa bala aqui, cara. Tipo, o mito. O cara entra na loja 99 direto no caixa, né? Quero só as balas. Tipo, eu tenho a foto do cliente do mês, tá ligado? Na empresa. Tipo, olha, gente, nunca ninguém comprou 3 reais essa bala. É muita bala. Todo mundo, cara, parando no 1,99, assim, tá ligado? Dá aquele barulho de disco travando. E aí todo mundo para e olha, mano, assim, consegui. Eu tô andando na rua, assim, tá ligado? Os caras vêm com a balinha de 1 centavo pra eu assinar. Tipo, você que me dá esse seu autógrafo, cara. Você é meu ídolo, tá ligado? Os caras na fábrica desesperados, né? Cara, acabou o fornecimento. A gente tá sem matéria-prima agora. Usa aquele cara, velho. Chega, galera. Chega. Vamos terminar o podcast aí. Chega, cansado, chega, mano, vamos dormir. Chega desse câncer aí, curta nossa página. Só mandar mais um último. Eu pensei que você ia perguntar um por um, porra. Manda aí. Foi mal. Gibi, cara. Gibi, não sei se. Mais um doce de Minas? Gibi não, é revista. Não, gibi, doce de amendoim. Gibi é preconceituoso, amigo. É, exatamente. Ah, sim, sim. Ah, nossa. Tipo, a rapadura? É, aqui vende pro gibi também. Que rapadura, cara? É um... Que isso? Aí, eu não sei o que é isso, cara. Isso então, é uma paçoca integral com batata, tijolo. Cara, isso aí é... Isso aí é aquele negócio... É uma paçoca com seis puros. É uma paçoca enorme, é uma paçoca enorme. Isso parece um tijolo mesmo, cara. Sim. É que são várias paçocas, gente. Essa porra pesa meio, um quilo e... Né? Isso, 1,6 kg. Porra! Uma casa de porra com essa porra. Você mata alguém com essa porra. Paçoca seis puros. Isso é um tijolo, velho. Oh, esse é um pacotão de cocaína, cara. Sério, sim, cara. Tem cocaína nessa merda. Pasta base, pasta base. Porra, tá não, tá louco. Mas chega então, galera. Chega, cara, não chega, consegue de... proteção na cadeia com um pacote desse. Chega, senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre doces de... Você não consegue proteção na cadeia porque o cara que você compra vai internado, cara. Se ele comer essa porra de uma vez. Nossa, cara, olha essa última imagem que o Zeus mandou do Plock. Nossa. Até o laranja é cancerígeno do pacote, cara. Esse é cancerígeno. Você pega esse câncer é aquele de duplo, olhar, cara. Né, cara? Tem meio papo. Laranja, meio morango. Esse era cancerígeno de verdade, cara. Era um chiclete que era duro pra caralho. Plock Monster, é duro, né, Zeus? Mesmo, Plock Monster, né, cara? Plock Monster. Por que era 2 mil? E tinha um sabor de química, cara, que é insuperável. Agora você que paga. Ah, galera, chega. Não, tem que mandar um pra acabar. Porra, cara. Velho, eu quero ter. Quero finalizar, amigo. É que você não fez rodada, eu, pô. Eu tenho não foi rodada final, cara. Eu não sabia que era pra ter rodada final. Eu gastei caralho. O tempo de vocês na minha história. Desculpa, gente. Desculpa. Não, a tentação do seguir foi todo. Cara, achei o cachorro do Flamer, cara, que comeu a jujuba do Máscara. Ah, de novo, Flamer? A gente não falou isso 1000 vezes aqui no podcast já, cara? Mas é porque eu achei a imagem, velho. Ah, sim. Oh. Ah, não, cara. Caralho, não. Nossa. Ah, que errado, velho. Essa merda. Não, cara, desiste dessa vida, tá? Deu, acabou. Não, não. Pera, por que essa porra desse chiclete era sabor groselha e poxa? Tô pegando outros casos, cara. Preto, cara. Porra. Cara, que isso? Chega, velho, chega esse podcast. Oh, sério. Não, antes de acabar, o último pensamento. Velho, eu tomei um susto porque tá escrito que se pintar Plock Black, você ganha um transfix. Eu li transex, tá ligado? Caralho. Que chiclete, velho. Cara, para de mandar cu de cachorro, pelo amor de Deus, cara. Chega, galera, chega. Encerrando o podcast aí, pessoal, até semana que vem. Estamos de volta na mesma merda de sempre. Vocês viram que o negócio evoluiu, né? Curta aí, Proibidão dos Amis, Twitter, feed, tá tudo aí na descrição da página aí. Até semana que vem. Abraço! Vou chorar tanto que eu vou virar aquela paçoquinha morta, tá ligado? Falou! Virada em areia. Agarra na zanquinha dela, vá! E ela adora! Funga no cangote dela, tá bonita! E ela adora! E bote o bumbum pra tremer, treme! Dá uma bundada nela, vem! E ela adora! Uma umbigada nela, sim! E ela adora! E fala um suco com ela, vai lá! Eu mandei bem, cê mandou legal. Cê mandou bem, eu mandei legal. Eu mandei bem, cê mandou legal. É, agora é a sobremesa. Aquele beijinho de goma, bem gomado. 90-120, com o Tchan, ninguém resiste. Valeu!